andrecidismoral.com.br. Ela é santinha, mas sai escondida de casa às 7. Vai pro bailão, curte o WS, toda produzida, toda paniquete. E quando o grave bate, a sua bunda desce, desce, desce. Curte o WS, toda produzida, toda paniquete. E quando o grave bate, a sua bunda desce, desce, desce, desce, desce, desce, a sua bunda desce, desce, desce, desce, desce, desce, a sua bunda desce, desce, desce, desce, desce, desce, a sua bunda. Quando ela bate o grave, sua bunda desce, ela bate o grave. Quando ela bate, sua bunda desce, ela bate o grave. Quando ela bate, sua bunda desce, ela bate o grave. Quando ela bate, sua bunda desce. DJ Chauzinho!